Avô Amã, para interceptar a minha chegada a Amã e desça para o nível 050. Chegada Amã, para a Amã e a chegada Amã, descendo, confia minha dica. 050. 050, é para a parte A. Pode ser Airbus, ali mantém pistão 03567, mantendo ponto zero. Autorizar, o White Cargo está autorizado passar a área restrita aqui de Camaçari? Confirme. O White Cargo está autorizado passar a área restrita de Camaçari ou posso acertar o desvio? Mike Sierra Golf, a área é até 1500 pés, o Mike Sierra Golf. Acerte, então prossegue na descida. Mike Sierra Golf, autorizado até 3000 pés, ajustando a 015, aguardando cancelamento. 3000, como é que é? 1023, descend 2000 feet, going in 21015, clear the electric tray, runway 10, back established. 2000 feet, going in 21015, clear, let's approach runway 10, ILS X-ray, call established, approach call, business. Algo só securizado, ingresso, pode ir nele, pronto, pista na 7. São 3192, solo 28, 1129, solo. 219, chama na via. Cinco, meia, sete, autorizado, decolar. Pista 10, vento 120 graus, 129. Cinco, decolar, da 1035 metros. Salvador, boa tarde, no 659.0 da 10. Histórico no 659, autorizado a alinhar e manter a pista na 0. Alinhe e mantém 10, 659. 3567, reclou 30, chamando 20.8, bom voo. 208, boa tarde, obrigado a 359. Chegou para o cancelamento do instrumento, prossegue visual, voando, rotatória. Papa Romeo Mike Sierra Golf, plano cancelado no 30, desça até 1000 pés, ajustando a 0 no 5 Pro da rotatória, reposta visual com campo. Descendo para 1000 Pro da rotatória, o Mike Sierra Golf, reposta visual com campo. Controle Salvador, está 3567, boa tarde. Está 3567, contato radar na decolagem, super via sair da Arbor 1 no nível 360. Arbor 1 no 360, via, está 3567. Plano 884, chamo Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2.85.25.5, Centro Recife. Plano 884. Plano 620, desça para 3.000 pés, ajuste no 05. Não, no 0, no 659. Cadê o Colosso 3-1? Tem condições de iniciar a curva à esquerda e cruzar o campo? Perna do vento? Afirmo. Tente. Serra, Golfe Oscar. Chame ele, livrando o campo. Tente, autorizado, curva à esquerda, porta dele, livrando o campo, Serra Golfe Oscar. Mike, Serra Golf, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Portugal 023, established on LS runway 10. Passa plano 360, nossa sociedade, nossa cara. Gente, Max Serra Golf, complete 360 pela direita, reporte a intercepção na final 7, é o nome do flash. Plano 659, decolou 13. 3-2, chame 1-2-0-3-0-8, boa tarde. Tarde, 1-6-5-9, na Sambo 1, passando 2 mil pés. Sambo 1-6-5-9, confirme. Colo 659, na Sambo 1, passando 2.500 pés. 59, Flávio, posso ouvir o 33, boa tarde, obrigado. Mike Serra Golf chama a torre, frequência 1-1-8-9-5. Então, tráfego. Bom, Serra no meio 22 na vertical da rotatória, descendo para o 9 pés. Evite aproximar-se da final da 7. Ciente, vai manter essa perna do vento, sente o tráfego, Serra Golf cansa. Então, Serra Vista, 669 para o Luiz. Bruno 6569, autorizado, direto Leda. Direto Leda, no 6569. 3567, pode voar Elefa? É 3567, autorizado Elefa. Elefa, grata 3567. Controle, Salvador, de Papa Golf Kilos. Golf Kilos, Oscar, aguarde. Serra Golf, só um tráfego na perna do vento da pista na 7, fique atento. Intercepte a final e aguarde a autorização de pouso. Tráfego do tráfego, está interceptando na final. Mais tarde, vou levar a autorização. Serra Golf está visual com o tráfego, Serra Golf Oscar, na perna do vento? O contato foi no descanso, negativo visual ainda, mas está seguindo aqui para a final da massagem. Serra Golf Oscar está visual com o Mike Serra Golf. Gente, Serra Golf Oscar, gire base como número 2 e aguarde autorização para a posição. Gente, gira base aguardando autorização, Serra Golf Oscar. Salvador, é Portugal 023, with runway 5. Serra, Fox. Auto 6 clear to land on way 10, wind 120 degrees, 13 knots. There is a draft at your left. Will not interfere with your landing. Vinsulan runway 10, Portugal 023. Obrigado pela informação. Golf Kilosk, transmiente da Tango, já no ideal de descida. A intenção de pouso no oeste haveria possibilidade de mantermos a proa do VOR para o cancelamento mais próximo. Golf Kilosk. Seja autorizado manter a proa do VOR, descida a critério até o nível de voo 080. É o 080, Golf Kilosk. É Papa Serra, desça para 3 mil pés, após toque voo e duna para final do procedimento ILS X-Ray da Vista 10. Papa Serra, 3 mil pés, após toque e duna. Serra Golf, pouso autorizado, Vista 17. Pouso autorizado. Sané 6227, ponto 0, está pronto. Sané 6227, autorizado alinhar e manter, pistão 0. Alinha e manter, Sané 62. Roger, this is 309-6. Okay, to the right, contact 212 RS 19. On the right, left 19 Portugal. Aqui é o controle, back-to-back Quebec. Negativo, libere a esquerda e aguarde na Quebec Max Air Golf. Sierra Quebec. Só ligou no 256, posso estar pronto. Sierra Golf Oscar, me escuta? Sim, bom. Controle, instalador, muito boa tarde. 2231 no Passaredo, transfere. Agora, ideal de descida já, assistente da Tango. Passaredo 2231, aciona a identificação. Desça via chegada Boa Média 1 para o nível de voo 050. Identificou, descendo 050 na Boa Média 1, 2231 no Passaredo. Sucesso, funcionário, 1256, boa, mantenha o ponto de espera. Mantém. Pariu. 3567. Chamo Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 3620, 1268, boa tarde. 1620, chama a Torre Salvador, frequência 118.95. 2285, gol 1620. Passar para a Eco Papa Sierra, desça para 2.000 pés, autorizado em Alliance X-Ray, reporta estabilizado. Passa Sierra, 2.000 pés, reportará estabilizado. Sierra Golfeta. Centro de Salvador, e a Papa Romeu Bravo Sierra Sierra. Papa Romeu Bravo Sierra Sierra, prossiga. Está do outro lado do Sierra Luz Canta Lima, a intenção de Sierra sobre o voo no caminho das árvores. Estamos 3 a bordo, canal 0147. Bravo Sierra Sierra, ciente, mantenha sobre regras de voo visual, ajustando 015 em Salvador. 015 na sua escuta permanente, o Bravo Sierra Sierra. O Bravo Sierra Sierra confirmando é um Robson 44 ou 66? Robson 66. Ciente. Bruno 620, chama a Torre 1895. Sierra Golf autorizado, ingresso, já posso livrando no parque de bata. Frank, mais Sierra Golf, iniciado. É, 6227. Oxené 6227, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, voa direto Leda. Direto Leda, 360, 6227. Meu autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-0, 1-2-9. Livre decolagem, 1-2-5-6. Sierra Golf Oscar, tocou em RMT 1-3-8, curva à direita, para outro farol de Itapuã, aguardando instruções. Direita, farol de Itapuã, aguardando instruções, Sierra Golf Oscar. 1-6-2-0, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento 1-0, com 1-2-9. Há um tráfego à direita da cabeceira 1-0, se afastando do campo, não vai interferir com seu pouso. Salvador, 1-6-2-0, voo 370, 1-6-2-0, continue a aproximação, aguarde, pista livre. Vento 1-0 com 1-2-9, há um tráfego à direita, na cabeceira 1-0, no litoral, não vai interferir com seu pouso. Certo, Controle Salvador, Golf Kilo. Golf Kilo, Oscar, prossiga. Vamos cruzar, atingiu 080, condições Vitor Mike Charlie, propõe. Se autorizar, temos condições a presente, voa rotatória. Patatão Golf Kilo, Oscar. Plano cancelado 1841, mantenha suas regras de voo visual. Desça para 1500 pés, ajuste em Salvador 1015, voa direto do CEASA. Desço. Rotatória Ceasa para 1.500 pés, 12 quilômetros. Centralizador, atacando o Bravo Sierra, certo? Bravo Sierra, Sierra, prossiga. Já direção do litoral, a canção é sobre o voo de Costa do Saíque, depois segue para pouso no Sierra Índia com Índia. Está agora na vertical do Sierra Luz de Santa Linha para o litoral. Boa tarde, voo 1256. Voo 956, contato radar, suba via saída PUCA, nível 370. Via PUCA para o 370, 1256. Bravo Sierra Sierra, mantenha a vertical de Pituaçu e em sobrevoo pairado chama a torre em 1118 decimal 95. Vai chamar a torre em 118.95, Bravo Sierra Sierra. Papa Serra passou o dom a estabilizar. Papa Serra chama a torre frequência 1118 decimal 95. Corre 7895, uma boa tarde. Como um tráfego um Charlie 150 no através sul do campo. Saciante do tráfego, está mantendo o litoral, o Bravo Serra Serra. Corre, Salvador, é com Papa Serra. Luna 620, Solos 42, libera direito, chama no 29, chama 9, Solos. Direita 29, ao 62. É com Papa Serra, boa tarde, prossiga. Fácil, após passar trinha em cima, possibilidade de uma base pela direita e pouso no atmosférico. Sim, mas seu critério, chame para uma modificação. Passear. Cargo Fiosca, dá presente autorizado o cruzamento do campo, perna do vento pela esquerda da 17. Chame cruzado o campo. Presente autorizado o cruzamento do campo, perna do vento pela esquerda da 17. Reportarei no cruzamento, Cargo Fiosca. Só passear para a modificação e prosseguir a base pela direita, 1-7. Tá certo. Põe o instrumento modificado 4-3, colher esquerda e chama de base para 1-7. Aumentou a centena mais. Só passear. Salvador, boa tarde. Tá 3-3-6-7, informação Tango descendo até a 1-6-7. São 3367, aciona a identificação, desça via chegada ponte até 4 mil pés, ajuste em Salvador no 05. É 4 mil, ajustado no 06, via chegada ponte, tá? 3367. 3367, o ajuste no 015. Ajuste no 015. 119, vou autorizar a pista na 7. É. Cargo Fiosca, mantenha a perna do vento afastada da final da principal. Fique atento ao tráfego girando base para 1-7, base pela direita. O Fiosca copiou? Copiou, prossiga, senhor. Tá certo, tem pouso autorizado, pista na 7. Na 6327 é um tráfego à esquerda da pista 10. O sistema do campo não vai interferir com a sua decolagem. Vento 120 graus, 129, autorizado a decolar, pista 10. Autorizado a decolagem, a China 632, traz pista 10. Quem é que acione, chame para o táxi. Serra Nacional. Eu traço a terra na vertical de tapete. Gente, continue na litoral e aguarde autorização para cruzar o campo, Bravo Serra Serra. Campo litoral, aguarde autorização, Bravo Serra Serra. Papai Romeu Serra, Gofiosca, autorizado a girar base, chame na final. 1256, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Vou chamar Recife 2685, alternativa 2545, boa tarde, 1256. Vale. Puxané 6227, chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alternativa 123, decimal 80. ONU 2380, chama 90285. 308-6327, grato. O senhor, a intenção é seguir virando o litoral até... Confirme? Até faixa de Paulípico, para o seu presente. Estou seguindo o litoral e chamo livrando o eixo de decolagem da principal da Serra Serra. Da presente, eu estou autorizado a cruzar o eixo das duas pistas. Está autorizado das duas, vai chamar livrando da principal, o Serra Serra. Coral 6327, contato radar, subavia saída Coral no Bravo, nível 180. Via Coral no Bravo, 180, nível Chiné 6327. Checo, Papá, Sierra. Frequência Lirgo. Fiosca. Autorizado tocar MT pista na 7, Thiago Fiosca. Após circuito padrão pela esquerda. Santaner 6327. Prossiga. Senhorita, por gentileza, quando possível, se possível, acordar com o radar approach Yukov. Sou inicialmente Coral, aguardo coordenação com o controle Iliel para o Yukov, o Chiné 6327. Coral aguardando Yukov, muitíssimo obrigado, o Chiné 6327. Wolf Kilo Oscar visual por campo. Espera você, Sia, saia com o controle no 2018. Um abraço aí, galera. Muito obrigado, hein? Um abraço. Gente, para ingresso no circuito de tráfego, chame Torre Salvador, frequência 198.95. Serra Serra, Serra mantenha sem regras, voo visual 500 pés, litoral norte de Salvador, na escuta do controle. Seu plano de voo é... a notificação é Serra Índia com Índia, Serra Índia com Índia? Serra Índia, Delta Lima para Serra Índia com Índia. Eu vou fazer um sobrevoo em Caixa do Saípe e retorna para Serra Índia com Índia. Gente. Pode dar pão, perto do vento, aguarda o tempo. 231. Atlético final, chame torre, frequência 1 na 8, decimal 95. 1895 agora com a torre, 223 zona. Sádio 223 zona estabilizado. Faredo 223 zona, vento 1 centena com 11 nós, já visual com campo. Negativo ainda, 223 zona, pode confirmar o vento? Vento de proa com 11 nós. Informo que há um tráfego à direita da cabeceira no zero, afastado 3 milhas no circuito de tráfego da pista auxiliar. Não vai interferir com o seu pouso. Gente, tem o mesmo noticast, 223 zona. Um tráfego adicional à esquerda da cabeceira no zero, afastado 5 milhas, também não vai interferir sem visual. 7. Pessoal, 2231. Gente, passarela 2231, pouso autorizado, pista na 0. Lembre pouso na 10, 2231. Golf Oscar, complete curva pela direita. E após perna do vento pela direita da 17, a retaguarda do aterro da parceria nacional da principal. E aguarde instruções para girar base. Perna do vento pela direita na retaguarda do ATR e o Serra Golf Oscar. Pode prosseguir ou faz o novo 360? Vou prosseguir, Golf Pilosca, aguardando a autorização de pouso final no 7. Golf Pilosca. Oxené 6327, autorizado, e o COV? Autorizado, e o COV, Oxené 6327. Após pelo autorizado 2000 pés, ajuste no 095, autorizado final ILS, X-Ray informe estabilizado. Deixa mais estabilizado, 3367. Obrigado, táxi, eu sou Mike, chame no ponto de espera, pronto. Chama na ponto de espera, Mike. Papai Romeu Bravo Sierra Serra, confirme seu chamado de pouso em Serra Índia Quindy. Está estimando pouso às 20 horas. 2000 Zulu? É, afirmativo. Assistente. Assistente, comprei baixar travado, gol piloto. Cheiro do 2231 na sola 54, chama no 21 na décima 9 sola. 219, boa. Controle passando 3367, voa a proa do Índia Serra. A 3367 mantém a chegada após Peloduna para a final ILS. Só pode ser Peloduna, com certeza vai cumprir. Base, aguarde a autorização de pouso. Passe, aguarde a autorização de pouso, Serra Golf Oscar. 3367. Sim. Pode dura, pode voar ainda a Serra? Afirmativo. Ah, ok. Oscar, solo 56, parte do 5. Gente, ao estacionar, foi caixa livre, boa. Golfiosca, autorizado, toca RMT, pista no 7, vai para a centena 11 e 9. Autorizado, toca RMT no 7, Serra Golfiosca. Estabilizando, doutora 3367. Na 3367, complete final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 567. Serra Serra, não entrar a frequência do controle do setor a reportar. Frequência livre para autocoordenação. Chame o controle para regresso. Frequência livre, vai chamar no regresso para Serra Serra. Então, vai ter que autorizar a alinhar e manter pista na 7. Alinhar e manter, ótimo, próximo aqui. Autorizado o táxi, Charlie Bravo, chame no ponto de separar o táxi aí para plano. Como que é um tráfego à direita da cabeceira no zero em direção ao litoral, não vai interferir com o seu pouso. Ok. Terra Golf Oscar, tocou RMT 58, curva à direita, farol de Itapuã e aguarde instruções para a perna do vento. Direita, farol de Itapuã, aguardando instruções, Terra Golf Oscar. Aliado pronto, Oscar Mike. Gente, Oscar Mike, mantenha a posição. Dan 3367, vento 1139, pouso autorizado, pista na zona. Você deu pouso, 67. Stand by no transporte até a decolagem, por favor. Azul 2789, acione identificação, desça para 4 mil pés via chegada bom, reajuste no 095. 4 mil na bom, ficou na 095, identificou o azul 2789, informa que perdeu o contato com o tempo. Gente, 2789, velocidade e critério número 1 na aproximação. Critério número 1, azul 2789. Mike Yank, atento à possível esteira de turbulência do R2 da TAN que passou sobre a 17. Quando pronto, tem livre decolagem. Vento uma centena, 1-2 nós. Sim, próximo, Mike Yank. Na 3367, solo 01, na libera direita, chamando 21, décima 9, solo. Chamando 6355, autorizado a alinhar e manter pista na 0, estimado para decolagem em 2 minutos. Alinhar e manter na 06255. Eu acho que é mais decola daqui a 30 segundos. Autorizado a decolar pista na 0, vento uma centena, 1-2 nós. 635 autorizado a decolagem da 1-0, confirma a restrição. Pressão 1 centena, intensidade 1 a 3 nós. Ok, autorizado a decolagem 63. Autorizado base, aguardando autorização para toque remetido. Autorizado base, aguardando autorização para toque remetido, Sérgio Fiasca. Corrigindo, autorizado tocar e remeter, pista bastante, Sérgio Fiasca. Vento 1 centena no 4 nós. Após circuito pela esquerda, circuito padrão. Toque remetido após curva esquerda, circuito padrão, Serra Confiança. Decolado, pode chamar o controle? Sim, decolou a 0-3, boa viagem. Graças. Controle, boa tarde, para Romeu, eu acho que é mais diante. Posso tomar quente, prossiga. Decolou, está de 800 para 1000, curva na direita, para o do da Tata, para lá. Se autorizado, para o direto Manati. Posso tomar quente, autorizado de direto Manati, reporte para o controle a 20 milhas, afastado de Salvador. Reportará no 20º Salvador, eu acho mais certo. Controle Salvador, acho que não é 6325, já falou para a instrução do 1. Como é que é? Silêncio, vê se recebe agora. Controle Salvador, acho que não é 6355, já falou para a instrução do 1. Acho que não é 6355, contato radar, sob a via de saída Salvo 1, nível 360. Via Salvo 1, poderia voar Leda? Pós 2000, autorizado, Leda. Pós 2000 Leda, 6355. Posso comar aqui, Yankee, recebo modo alfa e altimetria. Gente, Yankee. Comercial, bravo alfa, autorizado a alinhar e manter a pista no 7, reporte pronto. Dado na final ILS X-Ray, pista no 0. Reporte pergunta autorizado 2000 e reporte estabilizado, azul 2789. Centro de Leda, aguarde coordenação com o Centro Recife, Oxenair 6355. É, 6355. Sérgio Fiosca, tu corre meteu 04, chame para girar a base. Para a aula 7. Reporta para girar a base, Sérgio Fiosca, está com a esquerda. Confirma se está recebendo entrega cortada do Serra Gofelska. Entendi. Sim, Serra Gofelska. Está recebendo entrega cortada do Serra Gofelska? Direto morte da 6355. A comunicação às vezes está entrecortada. Por vezes sim. Alfa, autorizada. Decolar pista 17, vento 1 centena, 129. Agora você acha que autorizado girar a base? Aguardando autorização para tocar MD. Autorizado girar a base, Guardando autorização para toque remetido, Serra Golfe Azul. Controle de Salvador, muito boa tarde, Fluminense 8, nível 230, profundo 50, com a informação Tango. Azul 9998, oceano identificação, desse mantenha 4 mil pés via chegada Bomed 1, ajuste 1015. Azul 6998, velocidade a critério. Alfa, decolou 08, chamei 20 desse na última patrulha, boa viagem. Canal 208, boa. Controle, boa tarde, Papa Romeu Charlie Bravo Alfa, cruza 1500 pés. Papa Romeu Charlie Bravo Alfa, contato radar, sua via de saída São Runa, nível 400. Para o 400, perfil da saída, Charlie Bravo Alfa. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, controle. Ascolta, proceda. Afastada de Salvador, 15 milha sudoeste, tem frequência livre para autocoordenação, não há tráfego conhecido do controle no setor a reportar. Viagem. Thiago Fiosca, alongue a perna do vento e aguarde autorização para girar a base. É um tráfego na final da principal. Sim, sim. Recife, 12835, 12380-6355. Sobrezado azul 2789. Azul 2789, complete final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 295, 2789, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 2789. 2789, continue a aproximação. Ponte visual com campo, vento uma centena ou mais. Parabéns, azul 2789. Azul 442, 3 pontos, espera da Amazéria, pronto, frente da zona. Pode de imediato. Além do colo separado, em condições? Negativo, aguardo o pouso. Thiago, você vai ficar autorizado a girar base? Chame na final. Thiago, Fiasco chamará na final. Azul 2789, está visual. Azul 2789, pouso autorizado, pista no zero. Chame centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.80. 128.35, alterna 1238, Thiago Bravo. 6998, autorizado, final ILS. X-ray, desça para 2.000 pés em forma estabilizada. Ajuste 1095. F2000, autorizado ILS, forma estabilizada, azul 6998, panel 095. Zona 7, visual com APR e Sierra Golf Oscar. Tem, Sierra Golf Oscar. Continue a aproximação e agora a autorização para o toque remetido. Aguardando Sierra Golf Oscar. Sérgio Golf Oscar, autorizado a tocar e arremeter. Pistão na sétima, então a centena com 10 nós. Tocar e arremeter, Sérgio Golf Oscar. Sobre 423, autorizado a linha de manter, pistão na zero. Solo azul na meia, libera a direita, chama na 21, na principal nova sola. Direita, 129, azul, 279. Salvador, boa tarde, eu vou fazer o 7, eu vou regresso para o do Família Salvador Radial, 1-3-1. Olimpo 07, contato radar Miel no milha sudoeste de Salvador, mantenha-se em regra de voo visual nível 095 na proa do farol de Itapuã. Reporte para a descida. Prato 423, autorizado a decolar. Pistão no zero, vento uma centena com 10 nós. Decolagem azul 442. Correção 4778, no ponto de 0 a ponto. 4778, autorizado em área, mantendo pistão na zero. Mantendo a 10, 4778. Tiago Fiosca, tocou RMT azul na meia, curva à direita, perna do vento pela direita, chame para girar base. Direita, perna do vento pela direita, reposta para a base, pouso completo, Tiago Fiosca. 27, controle. Tem condições de voar na proa 330, direita 330? Enche, mantém a proa 330 e após ingressa na perna do vento para pouso na 10 Olimp 07. Então, o piloto vai ingressar na perna do vento para pouso no diálogo, cruzando a cabeceira 10, enche da decolagem da 10 Olimp 07. Afirmativo. Departure, good afternoon, Azul 4423, passing 2000. Azul 4423, radio contact on takeoff, climb to level 360 via Arbor 1 departure. Climb to 360 via Arbor 1 departure, Azul 4423. Autorizado por Nalmo 7, Serra Golfe. Campo 4778, autorizado a decolar, pista no 0, vento 1 centena, 10 nós. Iniciando, 4778. O alto é o nível 080, aguarde autorização do plano de voo. Estabilizando, 0699. 0698, complete final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895. Azul 4198, destino Campinas? Ao fim, sente. Qual o nível solicitado? 360 foi coordenado. Para descida, o Olimpo 07 do Olimpo 07, desça em regras de voo visual para 1.000 pés, ajuste de altímetro 10, 16. Azul 4198, sub mantenha nível 360. Passado 360, patrão 2. Boa. Barra Golf Oscar no solo aos 2-0. Autorizado backtrack, chama. Autorizado backtrack, isso mesmo, Caramata. Barra Golf Oscar. Correio 3155, ponto de espera pronto. 3155, mantenha o ponto de espera, um traço nacional. 3155. Centro Recife autorizou para o de UTG. UTG na proa, azul 4198, caso. Pouso azul 699. 4198, suba e mantenha nível 320 e chame Centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. 2235, 238, azul 4198, obrigado. Controle, autorizaria a posição ótimo para o azul 4423? Golf Oscar livrando a 17. Tem que ser a Golf Oscar, frequência dele, boa. Boa. Tá, Alima Delta 3155. Nove noite, sala 23, chamando 219, sala. 219, claro. 3155 autorizado, alinhar e decolar. Estamos aí, vai ter uma centena 8 nós. Ali decola, para 3164, pronto. Deixa na M364, após a rolagem do Marília, autorizado em minha área e manter, pistão na zero. Salvador, passaria do 2231, pronto, espera da 90, pronto. Passaria do 2231, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 2231. Na 3155 decolou de 26, chama no 20 decimal 8, bom voo. 208, obrigado.